você me faz bem, mas o amor é meu. Sentados na praça, diversão de graça. Poucos são aqueles que enxergam a beleza no silêncio. Sentados na areia. Em frente, eu tento insistir em ir.